placa de cá. O moio do Sou Israel. Sou positividade. Positividade. Sumê. Vem com nós, vem. Uma rima, uns 11 gatilho no flow. Da Sul de São Paulo, talento gringou. Os olhos tararados, um brinquedo show. Moço com os manos quando o véu cantou. O rap sempre foi pesado e estralou. Mas quem me salvou foi Yeshua, o único salvador. Princípios positivos que devem ser seguidos. Não rimas vazias sem vidas, meros artistas. Clec, clec, clec, bem, bem, bem. Hoje eu estou bem. A função sempre tem banca de carta. Com nós também, operação a família. Tô envolvido com as vidas. A pensão, almas perdidas. Cristo quem me deu a vida. Oi, oi, oi, obrigado pelo talento, meu senhor. Nas mãos dos ratos, dos embalos, dos naufrágios, foco, sou vencedor. Fudão do Ipiranga pro vale, segura esse caminho. Cruzei os oceanos, na China ficou pequeno. Xangai, Xancha, Pequim, positividade firme na vale, sem constrangimento. Xexê por acreditarem no meu talento. Tô firme, forte na vale, a fé se espalha. Invade família, se une verdade, compôs e positividade. Tô firme, forte na vale, a fé se espalha. Invade família, se une, vem com nós. Positividade, forte na vibe, a fé se espalha, invade família, se une verdade, compôs e positividade. Forte na vibe, a fé se espalha, invade família, se une, vem com nós. Positividade. Então basta cada dia o seu mal, isso ouvi demais. Que nem tudo na vida é legal, dias de guerra e paz. Paz que excede todo entendimento, em vários momentos necessário pro discernimento. Como entender o porquê de perdas na corrida? Porque se vão boas pessoas ficam parasitas. Vida é difícil, né? Como ficar de pé? O justo pela fé rema contra a maré. Como seguir em frente quando te dizem parem? Ou dizer eu te amo quando é pra se odiarem? Vivo pelo que creio, não pelo que eu vejo. Por isso vivo hoje que prometeu o Cordeiro. Minha família é herança deixada na cruz. Quando perdido em trevas, achados pela luz. Minha vida em Jesus, trilhando os seus passos. Vivo pela verdade, rimando em cada compasso. Tô firme, forte na vibe, a fé se espalha. Invade família, se une verdade, compôs e positividade. Tô firme, forte na vibe, a fé se espalha. Invade família, se une, vem com nós. Positividade. Tô firme, forte na vibe, a fé se espalha. Invade família, se une verdade, compôs e positividade. Tô firme, forte na vibe, a fé se espalha. Invade família, se une, vem com nós. Positividade. Olha os brilhos no campo, os pássaros lá no céu. Cristo que cuidam dos dois, eles só fazem um papel. Pra quem a preocupação, sem muito o que fazer. Ele está no controle, então bora viver. Seja melhor que possível, vivendo bem com os teus. Ele é o Deus do impossível e cuida dos que são seus. Firme sempre que der, forte até quando aguentar. Quando a mão fraquejar, ele te sustentará. Que amor é esse que mexe e envolve a nossa mente? Algo ardente consequentemente está presente, entende? Toda forma sua criação, o dom que me inspirou em fazer essa canção. Pois todo sofrimento não pode se comparar com a glória que ainda o Senhor vai revelar. Liberdade, hoje as correntes já não prendem não. Tudo em ação, que flua o rio do leão. Tô firme, forte na paz.